quantas vezes eu sonhei e fiz projeto de construir uma vida de casal. Mas meu sonho de carinho e afeto foi só um sonho, não chegou a ser real. Ela deixou um bilhete sobre a mesa me dizendo: nosso amor chegou ao fim. Dizia ainda: me desculpe a franqueza, esta vida não é vida para mim. Meu castelo feito de sonhos e planos, seu desprezo jogou tudo pelo chão. Esperança transformada em desengano, alegria transformada em solidão. É muito triste a gente dar amor profundo e recompensa receber ingratidão. Será que todas as mulheres desse mundo têm uma pedra no lugar do coração? Meu castelo feito de sonhos e planos, seu desprezo jogou tudo pelo chão. Esperança transformada em desengano, alegria transformada em solidão. É muito triste a gente dar amor profundo em recompensa receber ingratidão. Será que todas as mulheres desse mundo têm uma pedra no lugar do coração? Será que todas as mulheres desse mundo têm uma pedra no lugar do coração?